20, tráfego à vista. Autorizado pouso. 080 graus, 15 nós. Embaixo travado? Baixado, sim, travado. Ciente. Confirma o bom nome, 00? Recife, 925, decimal 45. 45. MS320, complete à esquerda na proa 070. Esquerda 070, pro local, chame 320. MS320, desça para 2000, ajuste permanente. 2 UPS, chame 320. Previsão para a primeira decolar é de 4 a 5 minutos. Tem um tráfego Brasília da Força Aérea, que é o número 1, na curta final, e o aeronave transportando enfermo em seguida. Chegou no 333 assente. O voo 1-3-9-4-7-E. Como? 626. Ipsico 626, informe a velocidade indicada. 2409. Ipsico 626, redução para 2109. Chama, redução 210, superdimento. Conta. 5626 para sequestramento, redução para 2109. Entendido, está reduzindo 210, 5626. Controle mais direto, Romeu, já livrando sobre o voo Paris, e se aproxima já, se a Rendia com envio para pouso, agradece um bom trabalho. Gente, Mike Jet Romeu, frequência elíptica. Aguarde pista livre, autorização de pouso. Patatango Whisky, onde está? Aguarde pista livre, Whisky, então. Pastor 20, no solo 14, libere à esquerda, taxiway hotel, chame o solo em 121.9. Esquerda hotel, 20, acessando a frequência livre. Azul 4116, boa tarde, chame passando sim, encontrei embaixo travado. Olha aí, quebra. No 333, observe o Mitsubishi na curta final. Acusa a vista no tráfego. Ok, visão. Assim que o mesmo passar à sua frente, autorizado a alinhar e manter, prepare-se para decolagem imediata. Embraer 190 da Azul, 2 milhas para o marcador. Aqui, eu posso passar de tráfego, alinho e mantém. Voo no 333. Azul 4196, um Mitsubishi pousando à sua frente e um Boeing 737 da Gol alinhando para decolagem imediata. 7-4-1-6. Condições de entregar velocidade de aproximação final, era presente, azul? Afirmativo. Obrigado. Patango Whisky e Actango, no solo azul no meia, libera na delta, solo 121 no decimal 9. Libera na delta, 121 no decimal 9, voo no 333, a linha prepara-se para decolagem imediata. Não Santana. Sai de baixo no 0, gol no 333. Então. 320, 4 milhas externas. Oceaner 320, ciente ao número 2 na aproximação, chame final passando Simbra, contra em baixo travado. Vai informar em Simbra, baixar de travado, 320. 3-3, livre de sonar, encolheu seu equipe de sol, repata para táxi. Cruzamento do pátio principal, prosseguir até a Lima, na Lima vai chamar Torre 1 no 8, decimal 95. 1-8-95 na Lima, último ponto. Ficou 626, tá 3 milhas de pelo, desça para 2000. Autorizar DNS, é posto estabilizado. Vai ter condições de planeio e pouso? Afirmativo, descer até 2000 para somar ILS. Muito obrigado. Patrulha Salvador, gol 1-3-3-3. 1-9-3-4. Fresnia 0, lá é, da, é o Leda Brito. Que é o nível 100 inicial. Tia Fox, confirme a rate of climb until flight level 100. 1-9-3-4, pronto, cópia. Autorizado para Maceió, nível 350, via Oktoberwisk 58, decola da pista 1-0, com a primeira curva à esquerda, cega Pucajama, pois voa direto, Maceió, aciona 5433, controle 120, decimal 8. Então, ADS 5857, descida cruzando 2-0. 95857, boa tarde, na chegada Bonf, descendo para 4000, ajuste no 019. Descendo para 4000 na Bonf, ajuste no 019, 587. Correto, repete quando pronto para push, um gol 1-9-3-4. Cruzamento. Rua Mike vai chamar aqui o banco para cruzamento e quanto ano. Santa Juliette. Taxi de alta, reporta Santa Juliette. Tudo bem. Romeu, fica bravo, prossiga. Fica bravo no corredor acerto, já fui sobre voo aqui em Cotuba. Está passando por Cruzeiro, vai controle de Sérgio Leste 9M, está. Romeu, Oscar Bravo, vai para Sérgio Leste 9M, confirma. Afirmativo, já. Gente, é para manter o litoral em forma estimado no aeroporto. Estimado 1705, já. 1705? Então mantenha a posição aguardando o cruzamento. Posicionou a visão com campo 35626. 35626 complete a aproximação final. Chame torre, 18095. 285, chamada torre, 5626. Que está o chame liberando a pista 35 para pátio 5. Não vai dar para cruzar o campo nesse momento. Pode manter a fora da porta, a função. Romeu, fica bravo, mantenha. Mantenha aí no farol. Mantenha no farol da porta, Romeu, fica bravo. Romeu, fica bravo, eu estou com a aeronave da Trip aproximando-se do marcador externo. E a torre não autoriza a sua aproximação via farol de Itapuã. O senhor vai aguardar nesse setor que a gente vai cruzar a final na frequência desse órgão, o controle Salvador, tá bom? Certo, vai aguardar no máximo um minuto nesse setor e eu vou autorizar em breve o cruzamento da final da pista 10. Tranquilo, você vai aguardando aqui. Eu tenho um trip. Só ele, depois tem o Vitor Mike Quebec que vai para 1-7. Somente o trip para 1-0. Beleza, 4-1-0. aqui o pessoal aqui é muito devagar. Solicito que mantenha a fraseologia padrão e reportem por escrito que estão comentando. Não é previsto me criticar, né? É criticar a Torre Salvador dessa maneira. Tipo, até? Afirmativo, senhor. Ok, está autorizado cruzar a final da pista 1-0, voar nessa posição pro a norte para cruzar. Bravo. Série direita, solo 1219. Cliente, está livrando, chama o solo, por favor. 219. Dato, uma boa tarde, 320. Trip 5626, pista livre, autorizado pouso, 1-0-0 graus, 1-7 nosso. 626, está livre o pouso. Você escuta? Chiné 6320, boa tarde. Táxi via Alfa. Kilo e pátio 3, você autorizar o táxi pelo pátio 3, ele dá congestionamento no ponto de espera. Vai passar pelo pátio 3 para o gate meia dúzia. O Chiné 6320. Está autorizado o táxi via Alfa, quilo, pátio 3, pátio principal para o 612, Ocean 6320. Santos 223, acionado com 119 a bordo. Recife, 2 horas de autonomia, táxi. São 3283, autorizado o táxi, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 01. 01, trip que pousa, autorizada a minha e manter, gol no 394. Pode trip e a gente mantém, gol no 394. O cavalo está autorizado para seguir o destino pela direita e vai chamar a torre na frequência 1-2-3-9-5, Romeu Cabral. 3-9-5, bravo. Gol no 3-3-6, chame centro Recife, 1-2-5-1, na altera 3-3-2-5. 2-5-1-3-3-2-5, obrigado. Você vai estar com proa de 7-9-10, não entendi. O controle pediu para chamar a torre, se eu cruzei a final 1-0 agora, comprou de 7-9-10. Prossiga para o setor norte do aeródromo e aguarde novas instruções. Romeu Oscar Bravo. Bravo. Sierra Fox Yankee, clear takeoff, runway 17-080 degrees, 15 knots. Trip 5226, no solo 24, libere a direita, solo 121, decimal 9. Direita 129, Papatango Vitor Kilo Delta, autorizado a linha e manter o no 7. Poxa, né, 6320, vai dar passagem ao azul que já está ingressando na Juliette para o 612. Ah, ciente, estão dando passagem ao azul à frente, 612. O azul 4196, está autorizado o táxi para o gate 03. Seguindo o táxi em frente, gate 03, azul para tudo. 5626, lembrou? Gate 5626, táxi via Alfa Kilo para o Pate 3, usando sinalizadores. Alfa Kilo Pate 3, 5626. Passe da Fox Yang, contato radar, subindo para o 430 na saída da El. Climbing, Fat Level 430, da El is the departure, Sierra Fox Yang. Corregou no 694, está alinhado pronto? Mantém a posição. Pode confirmar mais quantos minutos da decolagem? Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, está autorizado para final da pista 197, aguarda antecedência para a torre. Bem ativo, a prova na 197, da presença, guarda transferência, Mike Quebec. Autorizado decolar, 090 graus, 169. Autorizado decolar, 190, gol no 394. Sapá Romeu, Romeu, Romeu Golf, autorizado a linha e manter, pistão na zero. Tango Vitor Kilo Delta, autorizado a decolar, pistão no 7, 090 graus, 169. 5 para posicionamento no 08? No 01, 6315. 6315, o portão está errado aqui pra gente no nosso sistema. Tá ok, tá autorizado. 6315, portão 1, chama pra gente táxi. Fazer a chance de reportar a táxi hoje, né? 6315. Bravo, mantendo condições visuais, reporte 20 milhas fora. Décima 20 milhas fora, Roberto Bravo. Controle Salvador, é o gol 1-2-3-9-4. Gol 394, contato radar subindo para o 360, saída Dial. 360 Dial, 1-2-3-9-4. Mike Quebec, chame Torre, na frequência 1-8-9-5. Nossa querida Torre 118 com 95, grato, Mike Quebec. Com referência do Abjet 5857 atingindo 4000. Abjet 5857, desça para 2000, ajuste 1-0-1-1, redução para 1-9-0. 2000, redução para 1-9-0, Abjet 5857. Valeu, Papatango, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, boa tarde, ingressa na final da 197. Afirmativo, portaremos as 6 milhas da 197 do Mike Quebec. Claro. Montagem da Infraero. Gente, vou informar Infraero. 7.57 autorizado, reporte estabilizado. Autorizado, vai reportar estabilizado, 7.57. Romeu Golf, decolou 29, controle 1-20-0. E Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf. Romeu, Romeu Golf, contato radar, subindo para o 200, no cumprindo o perfil da MOM. Sobe para o 200, na MOM, Romeu Golf. Salvador, outra 3-2-2-3, pronto, pode esperar da rodada. 283 da TAN, Aline, mantém, pistão no zero. Aline, mantém. Papapá, Terra Fox, Young, Cotec, Sente, Frequency 125.1, Enable 123.25. 1251, Enable 123.25, Terra Fox, Young. Pausa no 69. Livre 197 com ventinho de través. Pode confirmar, Vitor Mike Quebec? Livre 197 com ventinho de través. Afirmativo. 3283, decolagem autorizada no zero, vento 090 graus, 179. Vento decolagem autorizada, 3283. Boa. Torre Salvador, muito bom dia, Abjet 5, boa tarde, 5857, na aproximação final estabilizado. Abjet 5857, bom dia, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Aguardando autorização de pouso, Abjet 5857. Salvador, boa tarde, na 3192, na chegada da Mari, descendo para o 050. 050, pode falar na Proditona? 392, mantém a chegada. Mantém a chegada, 392. Vitor Kilo Delta, que forma é estimado para o pouso? Meu pouso é o 1800. 1800, copiado. Aguardo na Objeto 5857, pouso autorizado no 0, vento 090 graus, 159. Autorizado para o 5857. Então, 3283, decolou 31, controle 120, decimal 80. 208. Victor Mike Quebec, solo 32, autorizado backtrack, pátio 4. Na 3283, contato radar, subindo para 190 na saída PUCA. 190 na PUCA, autoriza 130. Na 3283, autorizado no nível 130. 130, Bé. Na 3283, voe e Conde na presente. Conde, graças. Controle, o Robert Homem Golf, cruzando 70, possibilidade de voar direto de China, pro ideal é a 299. Romeu Romeu, aguarde. Tá aguardando, Golfo. Aciou o Janeiro 63, 15, 167 a bordo, tem 4 horas de autonomia, alterna Galeão. Taxa à direita, em Alfa, ponto de espera, chame torre 1895, ajustado no 011. Taxa Alfa, ponto de espera 10, torre 1895, Janeiro 63, 95. Pátio Índia Alfa, ponto de espera, chame 8895, ajustado no 011. Pátio Índia Alfa, 8195, ou 1924. Salvador, 6142, vou chorar. Confirma o tráfego, chamou o solo. Ô, Chanel, 6142, informação Romeu para Recife 390, boa tarde. Boa tarde, é o número 2 para a cópia. Aguarde um minutinho. Desculpa. Trip 5486, pronto, cópia. Autorizado, lençóis, nível de voo 960, vai prosseguir conforme a rota do plano de voo. Subida Moma após Moma direto, primeira curva à esquerda após a decolagem. O código transponder é o 5424 e o controle 1208. Correto, chama para pushback e sonamento. O Chanel 6142, pronto, cópia. Afirma, prossiga. Autorizado Recife 350, via Peruísque 58, subida Puca Aracaju, curva à esquerda após a decolagem. O código transponder é o 5453, 5453. E o controle em 120, decimal 8. Autorizado Recife 350, via Peruísque 58. A ideia de transição caso no curso esquerdo pode falar, a gente tem 6142, cotejamento correto, chama para pushback e sonamento. Chamará. Levana, se escuta 5857, solo, boa tarde. Boa tarde, 5857, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette no 05, objeto 5857. Comodoro, boa tarde, voo 924, pronto, ponto espera, pistão no zero. Na 924, alinha e mantém, pistão no zero. Alinha e mantém, 1-0, 924. Bono 648, na chegada Mari, desça para o 060, a sua identificação. É 315, decolou 37, controle 1208. Controle 1208, Xanã 6315, obrigado, bom trabalho. 60, alterna 288. 260, 288, corretivo. Controle Salvador, boa tarde, Xanã 6315, saída da El, cruzando 1600. 315, contatar a data para o 360 na saída da El. 360 na da El, possibilidade de voar C, dada presente. Xanã 6315, autorizado valida. Direto, Leda, Xanã 1924, decolador 39, controle 1208. 208, grato. Controle Salvador, 924, tá bom? O 312 vai atingir o 050, visão pode ser para 2000. Gol 924, com a estação radar, subindo para o 350 na saída PUCA. Já para iniciar táxi, 5486. Já está dado 350 na saída PUCA. 350, saída perfil PUCA, 924. Da 3192, desça para 2000 pés, o ajuste é 10011, não autorizado. Procedimento LSX, reporte do localizador. Desce para 2000, autorizado LSX, reporte no localizador, tá? 3192. Câmara, frequência livre. Gol 1648, desça para 4000 pés, o ajuste 1011. 4000, 1011, gol 1648.